O Romeu fica bravo após o cruzamento da final do 28, confirma intenções. Certeza, continua com o do até Ruiz, direto pra Lima, senhor. Gente, o Romeu fica bravo agora para o cruzamento da final. Aguardando, bravo. PAN 3894, desço, mantenha 4.000 pés, ajuste no 0 no 4, e como o seu número 3 na aproximação, irá seguir tráfego 1 no 7 milhas da sua frente, um Charlie 208 com ground de 1 no 40. Sim, 4.000 pés, 1 no 0 no 4, 3894, saindo número 2. Complete redução para 1 no 909, detoração para o sequenciamento. Mantenha proa 035, seu limite ao localizador. Proa 035, limite ao localizador, reduzindo 1909, 3894. Passou 32, para melhor interceptação do MS, curve a direita proa 085. Direita 085. Pode ser estabilizado, passou 3-2. Reportará como estabilizado. Rua do 76, 5 milhas para Conde, o serviço radar em Serracha, Maracaju, no 20.3. Rua do 76, copiou o controle. Cruzamento final da 2-8, reportalizando. Bravo. Todo 76 ao controle. Todo 76 que recebe o controle, aciona identificação. Xanemé 143, informação terra. Xanemé 143, essa via chegada a Bonf para o nível 060, ajuste no 0 no 3. Para meia dúzia de mil, 1903? 060, ajuste no 0 no 3, para a chegada bom. Ajuste no 0 no 3, 61 no 43. Rua do 76, chama Aracaju, no 20.3. 0, livra direita, chama solo, 121, decima 1. Direita, 211, obrigado. É o Papatango mais de Brasa Uniforme transferido. Papatango mais uniforme bravo, prossiga. Papatango mais de bravo uniforme, transferido ao Senado 077. É, transferido da onde? Passa informações, Mike Bravo uniforme. Do centro Recife, mandou chamar o controle de Salvador. 109 a bordo, alternando Maceió. Azul 4206, segue via Índia e Alfa. Ponto de espera da 10, torre 1, 1895, QNH 10, 13. Ok, Índia Alfa, ponto de espera da 10, torre 18, 1905. Voo segue na nave da Azul, via Índia Alfa, no ponto de espera da 10, torre 1, 1895, QNH 10, 13. Voo 1869. Segue o Azul, 18, 95, 10, 13. Voo 1869. Livro 03 para Santa Cruz, está falando copo? Salvador Santa Cruz, 260, nível autorizado, via rota do plano, decolada 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Irume. 1208, controle, 5132, responda. Ativo 5132, transponder. Correto, quanto estacionamento? Aciano e chuva cruzado, Torinho 03. Três 8 9 4, Paleta recepção, o curso do localizador, curva à direita para o 055. Está autorizado LS, reporta estabilizado. Direita para o 055, reportará estabilizado LS, 3894. Mike Bravo Uniforme. Prossiga, vamos até o Mike Bravo Uniforme. Venha para o Edmari para a chegada da Mari. Não, pena, para o Edmari, mas vai Bravo Uniforme. Antena 6201, autorização para o Vitanero 360. 6201 para o Galeão, aguarde cópia. Guarda, essa antena 6 seria da El Lirumi? Afirmo, da El Lirumi. Obrigado. Antes da Juliette, voo, no número 66. Fecho da Juliette, no número 66. Confirma a guarda antes da Juliette? Afirmo, mantenha antes da Juliette. Sim. Mike Bravo Uniforme, desça para o nível 050, ajuste no 014. Ao 050 no 014. Chané 6143, desça para 4 mil pés, ajuste no 014. Pastor 32, já avistado, livre pouso, pistão no zero, vento 220 graus, 05 nós, confirma se destino ao parte militar? Afirmo, parte militar. Aguardando, 3894. Controle Salvador, o Bravo CR certo é visual com pouso. Bravo CR certo, tem frequência livre. Livre, grato, CR certo. 077 request taxi. Sobre taxi, via April 1, Indian and Alpha, hold points, runway 10, contact the tower, 18-095, Q18-1014. Tá 3894, complete final, chame torre 11895, bom pouso. Torre 11895, boa noite, 3894. Zero, contact Towers, UAMA A-195, Condor 077. Ok, Condor 077, via the apron 1 and please confirm the taxiways afterwards. Primitive, apron 1, India and Alpha, hold points of runway 10, Towers, UAMA A-195. Ok, watch out, Condor 077, India and Alpha and Tower 119. 206 visual com o tráfego da Força Aérea na final, o Charlie 208, cara. Posso estar fazendo o mesmo autorizado a minha área e manter, cabeceiro no exército. Ok, após o cara, vai de manter. Tá, Romeu, Romeu, Oscar Bravo, chama o controle, 1120298. 360 nível autorizado, via roda do plano. Decolada pistão no zero, primeira curva à direita, saída da El, Leda e Rumi. 1208 controle, 5126 transponder. Para o Galeão, da Palo José, escova direita, direita, da El, Leda, Irume, a Bernoé, Meru, 7. 5126, só não copiou o controle, 6201. 120, decimal 8, controle. 08. Meu pushback acionamento, 6201. 04. Romeu, Oscar Bravo, chama controle no 20-8. Eu, Leda, Motiva, 3897, muito obrigado aí na sua presença, sentido da informação certa. 20-01, no grato, boa noite, destino. Oscar Bravo, vai para a força. Não, Oscar Bravo, você vai ser livre. Por 3-2, no salão 4-6, tem condições de livrar na hotel, direto? Afirmativo, livrar na hotel, livra no hotel, chama livrando o campo, a pista, correção, o pastor 3-2. Sem restrições, ajuste no 0 no 4, está autorizado ILS, é pode estabilizar. 2000 pés, 10, 114, autorizado em leste, chamado estabilizado, chamado 143. Correção, pastor 32, nível de hotel, parte militar ao estacionar levando frequência, boa noite. O 397 está pronto, copy? Afirma, senhora, prossiga, 397. Salvador Guarulhos, 320, nível autorizado, via pistão 1-0. Decolado a pistão 1-0, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Mótima. 1208, controle, 5143, me responde. Assistiu TAM 3897, autorizado Guarulhos 320, Apesulu 90, decola da Prova 90, curva direita, Dael, Leite, da Leda, Motiva, 120.8, 5143, transponder. Baiada, chame para pushback, acionamento. Obrigado. 206, decolado 148, chama controle, 120.8. 208, controle, azul 420, meia, boa noite. 1869, visual com o tráfego na curta final da 10, R2320 da TAM. Afirma, tá visual com o tráfego 1869. Após passagem do tráfego, autorizado alinhar e manter, cabeceira 10. Após alinhar e manter, 1869. Controle Salvador, boa noite, azul 4206. Azul 4206. Contato radar na decolagem, sobre a via saída Pulca para o nível 310. Sobe Pulca 310, azul 4206. Mike Bravo Uniforme, é o número 2 na aproximação, reduza sua velocidade para 2009. 3894 no solo 50. Viva à direita, chama solo, 121, décimo 1. Direita 3894. Solo 3894, quebrando. Pegue Alfa, chamante da Juliette, 3894. Alfa, chamante da Juliette, 3894. Bruno 869, livre decolagem, pistão 10, vento 2, 20 graus, 059. Autorizado a decolagem, Bruno 869. Mike Bravo Uniforme, após o contato, está autorizado descida para 3 mil pés, ajuste no 0 no 4. Salvador Tower, Condor 077, ready for departure. Condor 077, holding short on May 1, Zero, ready for departure. Condor 077, cleared to line up and maintain position threshold 10. Condor 077, line up and wait on May 10. 8-69, decolador 5-2, chama controle no 20-8. 208, obrigado, boa noite. Controle, boa noite, gol no 869. Gol no 869, contato radar na decolagem, suba via Arbor para o nível de voo 360. Via Arbor 360, gol no 869. LS, Oxanair 6143. Oxanair 6143, complete o procedimento LS X-Ray, chame torre 118, decimal 95. 2295, boa noite, Oxanair 6143. Capatango Mike Bravo Uniforme, desça para 2000 pés, autorizado LS X-Ray da pista 0, resposta habilitada. Zero, 77, for takeoff, runway 10. Torre Salvador, uma boa noite, Oxanair 6143, sinal da 10, baixar travado. Oxanair 6143, visual com o tráfego, aguarda pista livre. 143, pode confirmar a condição da pista, se está seco ou molhado? Negativo, Oxanair 6143, pista seca. Obrigado. Azul 4206, chame Recife na frequência 126.85. 2685 com Recife, é o 4206 da Azul. Obrigado, boa noite. Avistado, livre pouso, pista no zero, vento 250 graus, 059. Livre pouso, pista no zero, Chané 6143. Condo 077, airborne at 54. Call departure control 120.8. 120.8, Condo 077. On the 077, radar contact on departure, flight level 310 via Puka departure. On the 077, climbing flight level 310, Puka departure. Patango Mike Bravo Uniforme, complete final do procedimento de Eletrix V, chame torre 118.95. Bravo Uniforme. Muito boa noite, Patango Mike Bravo Uniforme. Tá, Patango Mike Bravo Uniforme, prossegue a aproximação, confirme intenções. É do externo, passando lá e uma base pela direita, nosso certo. A gente chama para cancelamento para Patango Mike Bravo e uniforme no externo, confirma somente o PAD, PAD 5. Onde está o PAD 10, frente? Chanel 1143, no solo 56, livre à direita, chama solo 121, decima 1. Na direita, 211, boa noite, Chanel 1176. A gente prossegue via Alfa, mantém antes da Juliette aguardando, Olimpo 03. Via Alfa, mantém antes da Juliette, já. passar o externo, controle embaixado fechado para cancelamento, Papatango Mike Bravo Uniforme. Papatango Mike Bravo Uniforme, turno cancelador 57, autorizado curva esquerda, circuito 197 pela direita, reporta final 197. 197, Bravo Uniforme. Salvador, boa noite, Oxanamé 143, Fibro. Fico aguarde, 397. Salvador, boa noite, Oxanamé 143, Fibro, da Circuito. 143, segue Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette, Oxanamé 143. Aguarde, o 03. Para o Tarso Chané 6, o 6201 com 149 agora, autonomia de 3,50 até no Campinas. Segue via Índia e Alfa no ponto esperado 10, Torre 1, 1895, QNH 10 no 4, bom voo. Obrigado, Tarso. Azul 2722, pushback, acionamento, parte 3. 2712 no parte 3, aguarde. Aguardando, 2712. É, parte 3, ok? Parte 3. Sim. Brinco 03, segue aeronave da Avianca via Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, torre 1295, QNH 10 no 4. Como 02, seguindo na Avianca, portará no ponto de espera. Na 3897, após a passagem do PTI da Força Aérea, está autorizado o pushback no 5, chave para o TAC. Azul 2712 no 43, está livre pushback, chave para o TAC. Livre push, 2712. Boa noite. Boa. Ah, pistão 0, vento 2, 50 graus, 0612 mil. Livre alinhar e decolar. Baixar 643, mantém a Juliette. Mantém a Juliette, 643. Gente, Olimpo 03, após a rolagem do Airbus 320 na cabeceira 90 da Avianca, está autorizado a linha de manter a cabeceira 90. Então, o que é possível para a situação? Confirma a aeronave que chamou? Gol 1645, ok? O estimado é para 22, já está na escuta. Gente, aguarde, cobra. Solo azul 2712 para o táxi, 71 a bordo, 3 horas e alterna Salvador. Azul 2712, sente, aguarda o instante para início do táxi, 2712. Sente, aguardando. Sim. 126.85. 126.85, Conda 077, hello. Papa Romeu, Lima Alfa. Aciona identificação. Voe na proa de Mari para interceptar a chegada. Reporte pronto para descida. Oi, boa noite, Aciona 620, decolou Libra 1500. Escuta. Aciona 6201, no contato radar na decolagem, suba via Dael para o nível de voo 360. Dael 360, minha 201. Lida, Ocean Air 6201. Solo é azul 2712. Prossiga! Autoriza o táxi até a próxima saída do Parte 3, aguardando suas instruções. Veja apenas, observe a nave de Atlanta finalizando o pushback. Ciente, então até a próxima série do Parte 3, 2712. Olimpo 03, livre de decolagem, gestão 0, vento 2, 70 graus, 0612 de nós. Ano 43, tem condições de ingresso lá, Juliette, com segurança para o botão 7? Negativo, tem condições de chegar na 143. Prossegue então via Juliette para o portão 7, 6143 da Avianca. Vai para o portão 7, obrigado, boa noite. Romba 3-0, controle. Siga Romba 3-0. Zero 3, decolador 05, chama controle no 20 decimal 8. Chamará controle 208, Olimpo 03. Para ataque o 3897, com 229 a bordo, temos 3 horas e 40 de autonomia, chegamos no Galeão. 03297, segue táxi via Indy Alfa, no Ponte Peredão no 0, Torre 1, no 295, quem legal no 0, no 4. Indy Alfa, quando Ponte Peredão no 18195, no 0, no 4, no 3297. Azul 2712, segue a aeronave da TAM via Índia e Alfa, no ponto de esperada 10, Torre 1, 1895, Penegal no 0, no 4. O 2792, corrigindo, solicita permanecer mais 2 minutos aqui na posição para verificar um item técnico da aeronave. Ciente, chame quando pronto para prosseguir. Ciente. Volo 645, tá pronto, cópia? Pronto, prossiga. Salvador Vitória, 360, nível autorizado, via UP USC 50. Decola da 1-0, primeira curva à direita, saída Dael, Leda e Dev. 1-2-0-8, controle, 5-1-5-3, transponder. Autorizado, 360, para a Vitória, para o USC 50. Decola 10, curva à direita, Dael, Bidev. 5-1-5-3, 1-2-0-8. O voo 645, está no box 2, para pushback e acionamento. Tente no 645, apenas após Dael, foi Leda. Dael, Leda, após Leda, Bidev. Lael, Leda, Bidev para o push. Tente aguarde instante, planejamento correto, aguarde para o pushback. Gol no 645. Aguarda. Romeu Lima, Lima Alfa, desça para o nível de voo 050, ajuste no 014. 3897, autorizado no decolagem, pista 1-0. O vento 280 graus, 0. Azul 2712, na escuta? Prossiga. Tem algum estimado para início do táxi, mais 3? Mais 2 a 3 minutos, até complicarmos aqui uma verificação técnica. Gente, eu vou iniciar o pushback do Moronaf da Gol no 02, ok? Ok, sem problema. Gol no 645, no 02, está livre pushback, chame para o táxi. Bem, agora sim, livre pushback. Prossiga, Xané, 6210. Negativo, da GEO7. A tempestade da saída, o Xané, 6201. Turno 705, aciona identificação, via chegada bom, se desça para o nível de voo 060, ajuste 1014. 060, ajuste. Motor Salvador, muito boa noite, 3297. 3897, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 320, via saída da ELA. 320 via saída da Elta, 3297. Xaner 6201, no chame Recife 1-3325, alterna 1251. 3325, bom, obrigado, boa noite. Boa noite. Na 3897, mantém o perfil da saída, temos a aeronave de baixa performance na mesma saída à sua frente. Ah, tá, gente. Então, mantenha o perfil da 3897. Obrigado, qualquer forma. 1645 com 139. 3:40 agora, Guarulhos. 1645, segue via IG Alfa, no ponto Esperadão no 0, torre 1-295, que legal no 014. Ideal, sua torre 295, negócio. 2712 da Azul. Prossiga. Solicita retorno aqui para a posição do pátio 3 para uma verificação mais detalhada com a nossa manutenção. Tem sem condições de realizar um backtrack da presente e voltar para 4 Romeu? Afirmo. Estando autorizado, chame novamente para o pushback o 2712. Ciente, grato pela colaboração. Voo 645, autorizada a linha de decolar, sinal 0, vento 280 graus, 049. A linha de decolar está 1 a 0, voo 645. Comba 30, contato radar, passando a posição bloque, voe na proa de mare para interceptar a chegada, desça para o nível de voo 060, ajuste no 014. Com 3897, da presente voo na proa de Ognaves. Ognaves, da presente 3897, obrigado, senhora. Voo 645, decolador 16, chama controle 120, decimal 8. 208. Voo 705, confirme se tem condições de manter a presente velocidade até proximidade de Duna. Matheus, voo 9708, voo 705, mantenha a velocidade, reporte para redução. Vai botar a redução agora na 705. Ah, completamente visual, pode apurar o GCL, 705. O 705 foi na proa de Duna. Ok, Duna, visual, 705. 705 desça para 2000 pés. Livre ali a taxiway, é porta blindada. 2000, porta ali estabilizado, 705. Controle Salvador, gol 1645. Voo 645, contato radar na decolagem. Suba para o nível de voo 360 via saída da EL. Solicita a proa de Leda, se possível. Até que eu fiz a saída do voo 1645. Romeu Lima Lima Alfa, deixa para 3 mil pés, ajuste no 014. São 3897, Sami Recife, na frequência 13325, alterna 1251. 130, desça para o nível de voo 050. Romeu Lima Lima Alfa, preparação para sequenciamento, curva à esquerda, proa 035, seu limite é o localizador. Salvador, boa noite. Oxane AME1 no 43. B259, confirma? B259 para Guarulhos? Afirmativo com a informação Sierra. Gente, Salvador Guarulhos, 360 autorizado, nível via Anfiso 1-0. Decola da 1-0, primeira curva à direita. Dael, Leda, Motiva, a saída. 1208, controle. 5150, transponder. 360, Guarulhos, Anfiso 1-0. Decola da pista 1-0 com a direita. Dael, Leda, Motiva, controle 1208, transponder 5150. Xané, 6259, está no... 07. Correndo, chame o posicionamento. Para pronto. Bom, no 645, chame Recife 13325, alternar 1251. 3325, 251. Estabilizado, 705. Luna 705, completo final do procedimento LS, chama a torre 118, decimal 9. 295, para nós, certo. Oi, Salvador, boa noite, voo no 705, final da 10, baixo travado. Sente voo no 705, avistado, livre pouso, pistão no 0, vento 290 graus, 04 minutos. Livre pouso na 10, o 705. Avançado, curso longo. Romeu Lima, Lima Alfa, completo final do procedimento LS XV, chame a torre 198, decimal 9. Lima Alfa. Oi, Salvador, Lima, Lima Alfa. Papá Romeu Lima, Lima Alfa, continua a aproximação. Confirmações. Confirma o vento? Vento 290 graus, 04 nós. Certeza, confirma. 280 graus, 03 nós. 280? Após o inferno, vamos cancelar o visual, prossegue para a base de segurança 97 e confirma a identidade. 280 graus, 03, nós. Outro para o meu Lima, Lima Alfa, confirma a sua identidade. Ok. A identidade está 3, 9. Ok, vamos marcar o curso a 197, Lima Alfa. Sem chão para cancelamento, para o meu Lima, Lima Alfa. Alfa, passou externo, com as visuais para o cancelamento, conseguiu a base pela direita para 1-7. Papa Romeu Lima, Lima Alfa, plano cancelado 27, autorizado curva à esquerda, reporta final 1-7. Lima Alfa. Voo no 705, no solo aos 27, livre à direita, chama solo 1-2-1, no decimal 1. Zona, boa, zona, 705. Romeu Lima, Lima Alfa, novamente. Confirma o país do destino, parte 5? Confirmo. Solo voo no 705, livrando a sua escuta, boa noite. Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette 2, gol no 705. 9 na base pela direita da 197, contra embaixo para avanço. Fecha para Romeu Lima Lima Alfa, vento variável 049, livre pouso, pistão 97. Lima Alfa. Lima Alfa no solo 30, viva direita, via papá, aqui 5 estacionar levando sequência. Uma 30, completo final do procedimento LS X-Ray, chame a torre em 118, decimal 95. O Uma 30 completará o final do LS X-Ray, chamará a torre em 118, decimal 95, boa. Solo Salvador é o 2712 da Azul. Prossiga, 2712. Nosso problema foi resolvido para novo pushback acionamento no 43. Está livre, chame para o SAC. Já avistado, autorizado pouso, Rumba 30, pistão 0, vento 280 graus, 04. Autorizado pouso, graças. O vento 290 graus, 049. Copiou, Rumba 30? Rumba 30, copiou. 2712 para o táxi com 71 a bordo, 6 horas e alterna Salvador. Zulu 2712 segue táxi via Engenho Alfa no ponte Esmeralda 10, torre 1, 1895, QNH 1014. Engenho Alfa, ponte espera com a torre e 1014, 2712, grato pela colaboração. No solo 36, livre à esquerda, posição via hotel, parte militar ao estacionário pela sequência, boa. Livrando. Patrilheiro fazendo bem track de Paraná Hotel. Após livrar o hotel, o quadro está livrando. Boa. Torre, boa noite, o azul 2712, ponto de espera da 10. Gente, rumo o azul 2712, está autorizado alinhar e manter, cabeceira 10. Alinha e mantém 10, 2712.